Calma. Rabeca. Disco Norte, disco da venda lá embaixo, valeu? Quem quiser. A bateria deve abrir. Coisa chocante, uma carta me chamou, fazer uma transação, vamos à Bahia fazer a nossa plantação. Fiquei louco, desatinado, queria uma seda, fumar meu baseado. Ter vindo tocar aqui hoje, valeu, muito prazer.